hardly think as you call. Oh, do vencedor. Uma ótima tarde pra você, estamos juntos. Essa é a Rádio Super, inspirando você 100,5. E eu sou Michele Marins e te faço companhia até às 3 da tarde. Você vem comigo com o Conexão Super. Participe pelo nosso WhatsApp. Rádio Super. E vamos cantando ao som de Isadora Pompeu. Seja forte.